Fazer vídeos longos pro YouTube tem um poder absurdo para crescer o seu canal. E eu quero compartilhar com você um trecho de uma conversa muito interessante que eu tive com o pessoal do Bro Podcast. E fica aí com a estratégia mais rápida para crescer o seu canal esse ano, criando vídeos aqui pro YouTube. Bom proveito! Cara, eu tô muito feliz porque a gente conseguiu monetizar. Bateu, assim... Foi quando? Não, me conta esse processo aí. Foi na sexta, de quinta pra sexta. É porque agora tem um limite lá que você tem que ter 4 mil horas e 1.000 inscritos. Exatamente. Cara, conseguir 4 mil horas não é brincadeira. É. A gente sabe. É zoeira total. Pois é. Exato. E agora tem um negócio também. Se você chegar em 10 milhões de visualizações dos shorts, pesadaço. Você consegue também, mas essa aí eu não recomendo. Essa aí é difícil demais. A questão dos shorts é assim: é meio que um jogo de sorte também. Sorte ou azar. Por isso que eu falo pra todo mundo: você quer tentar monetizar o canal? É melhor ainda nas 4 mil horas. Sim. Porque quanto mais longos forem os vídeos de vocês, e vocês têm essa vantagem que vocês têm podcast, então os vídeos naturalmente são longos. Maior, naturalmente, é o seu watch time final. Sim. No YouTube. Sim. Então, por exemplo, um vídeo de uma hora vai ter um watch time, vou ser bem otimista, de 10 minutos total, que a pessoa assistiu de fato. Porque, por exemplo, se eu fizer muitos vídeos no meu canal de 2 minutinhos, 3, 4, 5, seu watch time vai ser 60 segundos. Se você fizer muito vídeo curto, demora mais pro seu canal chegar nesse status de monetização. Então, é até uma tendência bem recente de fazer vídeos longuíssimos pro seu canal do YouTube. É legal isso. Mas eu acho ativar a galera e falar assim, mano, começa a fazer conteúdo de uma hora. Não faz conteúdo de 5 horas. Ninguém assiste 5 horas. Eu quero dar um adendo aqui. Uma hora de conteúdo sensacional. Vou dar um exemplo aqui. Eu pus um vídeo de 2 horas no meu canal, o meu último vídeo, que é um curso gratuito de edição de 2 horas. Esse seria um exemplo. São 2 horas de conteúdo. 2 horas de conteúdo pesado, excelente. Não vai me fazer um vídeo de 1 hora você comendo cereal ali, sentado no sofá. Só se for pra zoeira. É literalmente pra segregar a galera que, tipo, tá ali só pelo momento. O YouTube, ele entendeu. Mano, a gente gera como se fosse um emprego. Exatamente. E pra tirar aquela galera... Fica saturado. Pra tirar aquela galera do tipo assim, vou abrir um canal, fiz 2, 3 vídeos e é isso aí, vou começar a ganhar dinheiro pro YouTube. Cada vez vai ficar mais restritivo, porque a tendência final oficial é cada vez mais gente tentando trabalhar na internet, no YouTube, né? Isso aqui que a gente faz, isso que vocês fazem, não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo, definitivamente. Por isso que tem muita gente que desiste. E poucos conseguem. Então, mas não é questão de exclusão. É que, tipo, às vezes o teu pessoal, a tua pessoa, não tá preparado pra fazer isso. O que vocês veem agora na câmera é, sei lá, 20% de todo o trabalho que tem atrás, mano. Nossa. Dá menos que 10% às vezes. Aparecer na câmera e falar e sei lá, fazer... Colocar o um negócio ali no YouTube pra galera assistir. Nossa, é muito. É o menor dos problemas. E essa é a estratégia mais rápida pra monetizar o seu canal no YouTube hoje em dia. Toda vez que eu abro o Analytics do meu canal e vejo lá no topo esse vídeo ultra longo de 2 horas, o tanto de renda que ele me gerou, o tanto de público novo que trouxe pro meu canal, é realmente uma oportunidade que dá muito certo. Se você se der o trabalho, né, de criar vídeos mega longos.